e seus cabelos soprando no ar. E uma saudade acenando pra mim. A multidão não queria parar. E eu sozinho cantava assim. Distante, que o tempo não traz de volta. A saudade aperta o peito, que foi bom não traz revolta. O tempo passa, mas no peito está guardado o rap bom que tocava às 6 horas no rádio. A lembrança tocante que não sai da memória. Cada verso que canto representa a velha escola do tempo bom que não volta nunca mais, daquele rap que lutava pela paz. O tempo passa, as feridas vão fechando, um rolê na memória. Quantas coisas tô lembrando, lá no pátio da escola, a batalha dos b-boys, o DJ soltando o som e o povão soltando a voz. Olha pro tempo que passou e nunca mais vai voltar. O passado foi muito bom, não vamos lamentar. A saudade do velho rap tá acenando pra mim. O guindaste está lembrando quando a gente cantava assim. Mas meu passo é mais ligeiro, no início como fraco, no final grande guerreiro. Tipo UFC, na cintura meu cinturão. Aqui não tem comédia, nem covarde ou vacilão. Estou no rap por amor e não faço por dinheiro. Faço dele a minha história, meu parceiro, companheiro. No caminho que trilhei, vi o mapa ficar pra trás. Hoje, em meio à guerra, levo a bandeira de paz. Vou seguindo meu destino sem medo de vacilar, pois colho do fruto que lá atrás eu pude plantar. Falando sempre a verdade, não me preocupo em agradar. Pra chegar onde estou, foi muito chão pra caminhar. O conselho pra você eu separei, eu te dou. Respeite quem soube chegar onde a gente chegou. As lembranças do tempo bom soltou uma ideia pra mim. Como um menino estou com saudade quando a gente cantava assim. Rapaziada, a gente fez uma volta ao passado, saudade do verdadeiro hip hop, que hoje tá perdendo a cara, a identidade, e é o seguinte, só quem é, pode crer. Guindaste 121, Rubinho LV, é nóis.